como um soldado sírios. No velório dos inimigos vivos, vivies. Não me perco nesse brilho. Tô com o dedo no gatilho. Olho gordo, sou colírio. Bolso gordo, grana empilho. Faço herança do meu filho. Notas na bag, não uso cofre. Guardo na cinta, eu não uso coldre. Vibes que levam você ao delírio. Hoje faz sol, mas sei que amanhã chove. Tudo que eu quero, sou e conquisto. Minha ambição lembra que eu nasci pobre. Minha missão foi transformar em renda o que todo mundo chamava de hobby. Eu trampo há tempo e tô nessa até agora, yeah. Eu canto em nome dos irmãos que tão na tranca, yeah. Levanto sem medo do que virá. Me tombar. Eu como um soldado sírio. No velório dos inimigos vivios, vivies. Não me perco nesse brilho. Tô com o dedo no gatilho. Olho gordo, sou colírio. Bolso gordo, grande empilho. Faço herança do meu filho. Já passei pelo martírio. Dinheiro e amor, peço que se unam. Escolha um lado antes que te punam. Latifúndio muito milhão. Consciência limpa e dinheiro sujo. Igual água e óleo não se misturam. Sujei minhas mãos pra não sujar meu nome. Hoje ando limpo nas ruas de Guarulhos. Portas não se abrem, nego, eu passei pela festa. Noites trabalhando enquanto cê estava em festa. Noites acordado e eu tô contando com essa. Minha mãe me pergunta, filho, que tipo de vida é essa? Mãe, eu só trapaceio de forma honesta. Meu role aponta as horas e a hora é essa. Eu movo toda essa grana e não assino cheque. Meu ovo pra todo hater que me detesta. No velório dos inimigos vivios, vivies. Não me perco nesse brilho. Tô com o dedo no gatilho. Olho gordo, sou colírio. Bolso gordo, grana empilho. Faço herança do meu filho. Thank you.